O jornal O Globo acaba de publicar na sua edição na internet uma notícia que representa um forte abalo na vida política do Brasil, em que o presidente Michel Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures filmado recebendo uma mala com R$500 mil enviados por Joesley. Temer diz nessa gravação: tem que manter isso, viu? Não renunciarei, repito, não renunciarei. Bomba relógio acionada, sistema perdeu o jogo. Aqui é banca forte da Norte, não escuta Globo que manipula pela imagem televisionada. Discurso corrupto em jogada articulada. Onde a cena tá que passa é do moleque quadrado, porque roubou burguês ou deixou o playboy borrado. E mostra na tua reportagem o Brasil artificial, onde a pena é quase de morte pro ladrão marginal. Enquanto lá no plenário engravatados, reunidos, culpando a crise social, os Estados Unidos. Quanto a miséria que se estende, aumenta o latrocínio, caixão preto e vela acesa. Contra corrupto é antídoto, enquanto se atualizam pelo mundo virtual. Tecnologia é fraude, perseguição letal. Meu verso ainda é nocivo contra as mazelas do sistema. Por isso não tô na Globo, contracenando a cena. Jamais vou me enquadrar perfil de falso moralista, que é verso sobre verso, contundente e ativista. E da cena da vida real, que a tela não mostra, que a censura corta e tua mídia vira de costas. Se tem crime eu narro crime, se tem morte eu narro a morte. É facção central e banca forte. No pronunciamento hoje à tarde, o presidente Michel Temer foi enfático ao afirmar que não renunciará. Não renunciarei, repito, não renunciarei. Sem máscara na cara, coquetel molotov. E o povo se revoltou, o sistema tá em choque. Vocês entram em danger, a banca é dos vilão. A voz do excluído é FN facção. Político interesseiro, bagre ensaboado. Corrupção, patrolão e a lava jato. Concursado, emancipado, briga de ano é PP. Tipo tumor do sistema no coração do poder. Quem tá fudido na fila do SUS, sou quem morre baleado por atraso da SAMU. Corporativismo, negligência hospitalar, segurança pública, vem só nos matar. O seu decreto e sua ditadura militar, juventude exige direta já. Hoje eles não roubam mais, Temer tá fudido. Cana com Aécio com duas buchas de cinco. Dos edifícios da Coab é natural, observe e tem orgulho de ser marginal. Eu também sou contra a menoridade penal. Vou na marcha da maconha, luto contra o mal. Eu acredito, amo meu Brasil. Sem opressão, mas amor, sem guerra civil. Somos a revolução, banca forte e facção. Brasileiro, favelado, banca dos vilão. 4 de maio, a luta dos sindicatos. Contra o governo que congelou os gastos. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. A polícia espancando o povo e os ativistas. E fora como, fora todos os corruptos. Na linha de frente, eu sei, estaremos juntos. Juntos, juntos. Michel Temer incentivou, abre aspas, tem que manter isso, viu? Não renunciarei. Sem máscara na cara, coquetel molotov. E o povo se revoltou, o sistema tá em choque. Vocês entram em danger, a banca é dos vilão. A voz do excluído, FN facção. Temer quer sangue na favela, saqueia seu esquema. Mais morte, mais ibope, com o maior tempo da pena. Essa corja de safados, querem dominar o povo. Só falta implantar chip, subcutâneo no corpo. Rastreia via satélite, cada passo dado. Se for uma ameaça, o governo é assassinado. Mais votos, mais drogas, mais corpos. Lavagem de dinheiro e lucro nos negócios. Fecham escolas, hospitais, abrem presídios. Mais boca de fumo no morro, mais um PP e assim. Polícia extermina, político rouba. Ele promove orgia, helicópteros com droga. Ladrão, na delação premiada vira mito. Tão risada vive, mentem em nome de Cristo. Sou ativista, milito pelo povo. Tenho sangue do seu Lopes, que se foda Globo. Velho sem remédio, descaso do SUS. Negligência hospitalar, da PS e da SAMU. O povo se revolta, incendeia a avenida. Queima orelhão, queima busão, vai pra briga. O governo investe em Olimpíada Estrada. Manda o homem pra lua, na terra não faz nada. Comida fabricada em laboratório, doença. Células clonadas, pedofilia na igreja. Político rouba em nome de Jesus. Defender esse safado e agora tomaram. Os cientistas descobrem a cura, a indústria impede. Odebrecht com milhões, professores fazem greve. Flores de plástico. plásticos, iPods, iPhone. Pessoas dormem na rua, meu povo com fome. E no Brasil tem YouTube, Google, internet, mas não tem um copo d'água pras crianças do Nordeste. Reforma Temer, cansei, eu quero é que se dane. Eu vim pra tocar fogo no sistema, causa blame. Fogo na rua, manifestação, azedou o molho, somos a revolução. O jornal O Globo acaba de publicar: o presidente Michel Temer indica o deputado Rodrigo recebendo uma mala com R$500 mil enviados por Joesley. Não renunciarei. Sem máscara na cara, coquetel molotov. E o povo se revoltou, o sistema tá em choque. Vocês entram em danger, a banca é dos vilão. A voz do Scooby-Doo, FN, facção. Dedo dos brancos, dos pretos. Porto Alegre, Rubem Berta, máximo respeito. Problema pra você que manipula o jogo, arrombado, engravatado. Nosso protesto tem recepção VIP. Polícia toca ninja, bala e dinamite. É rap agressivo narrando a vida real. A TV nos manipulando em rede nacional. A esperança que luta pra sobreviver. Acredita que um dia tem força pra se fortalecer. O rap é resposta, o repuxo, a ressaca. O resgate dos malocos, o respeito das quebradas. Infelizmente a marcha pônei vem, prossegue. Facção central, facção central, bom e velho rap. Exatamente às 7h30 da noite, horário de Brasília, uma notícia bombástica abalou o Brasil. O dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. O deputado aparece recebendo uma mala com R$500 mil enviados pelo empresário. Joesley Batista aparece contando a Michel Temer que estava dando a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, os dois presos em Curitiba, uma mesada para que ficassem calados. Michel Temer incentivou, abre aspas, tem que manter isso, viu? Não! Renunciarei, repito, não renunciarei.